assim. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. Oh, minha honey, baby, baby, honey, baby. Oh, minha honey, baby. Oh, minha honey, baby, baby, baby, baby. Honey, honey, baby. Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe. Mas eu preciso esquecê-la. Eu preciso, oh, minha, minha, minha grande, oh, minha pequena, oh, minha grande obsessão, oh, minha honey, baby. Estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não. Baby, baby. dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso, ó minha, minha, minha grande, ó minha pequena, ó minha grande obsessão, ó minha.